Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tweepcast! Estamos começando mais um Tweepcast e hoje estamos aqui com o matador de cereais, João Pedro Benício. Oh, obrigado. Também contamos com a presença dele, que não morre mesmo quando é rasgado ao meio no espaço, o Paulo Arthur. E também o Maurício Total. Maurício Total. Parece eu muito o programa do Toca Valcante. Hoje aqui também contando com a presença dele, que foi feito para ser o Coringa, mas não é, o Eric. Foi feito para ser o Coringa? É, tal qual o personagem que a gente tá falando. Ele foi meio que criado para tentar ser o Coringa. A gente sabe que o Coringa ele é mais sensato que o Carnificina, né? Ele fala assim, não, Carnificina, calma, você passou do limite. Né? A gente já viu. Pelo contrário, o Coringa, quando conheceu o Carnificina, foi pra zoar com ele. Eu sou o Orson Welles dos vilões e você não passa de Dolph Lundgren e do genérico. E morreu. Muito bem. E como ficou claro, eu imagino, hoje falaremos sobre Carnificina. Tudo que se dá pra saber sobre... A história dele é muito maluca, mas toda a história é maluca do Carnificina. Onde vive? Do que se alimenta? Hoje, no que... Olha, vamos olhar pelo lado bom. Pelo menos esse daqui ainda não virou Vingador. Ah não, pera, tem um eixo. É verdade. Muito bem, então... E dessa vez a gente tá fazendo o programa um pouquinho diferente, porque a gente... Eu não sei se no último Tweepcast a gente já tinha falado isso. Não sei se já existia, na verdade. Mas agora nós temos um servidor, né, no Discord. E a gente está fazendo essa gravação pelo Discord com o canal aberto, né? Então, temos pessoas que estão ouvindo a gravação enquanto ela acontece. Elas não conseguem comentar aqui, porque senão ia ficar uma maluquice o programa. Apesar que ficaria sentido, né? E a Carnificina. Mas ia ficar um pouco complicado, mas as pessoas estão aqui ouvindo, milhares de pessoas estão aqui acompanhando junto com a gente. E se você não participa ainda do servidor do Discord, fica lá, acessa lá. É isso aí. E lembrando que isso aqui é uma cortesia dos seus amigos de sempre, Aracnofãs, né? Porque, na verdade, esse privilégio de acompanhar a gravação ao vivo seria só dos padrinhos. exatamente. Os padrinhos sempre têm esse acesso, né? Isso. Tudo bem. Considere. E a gente já tá fazendo propaganda no início, então vamos seguir com a propaganda, mas só para fechar ela, o servidor ele tem vários canais lá, né? E inclusive um canal de voz aberto para todo mundo, né? Dá para o pessoal entrar para ficar batendo papo. Normalmente ninguém entra para bater papo, só entram para ouvir Jorge Vecino em grupo. Não sei por quê. Certo? Então, Carnificina, bora lá. Let the carnage begin! Ajudando o Magari na edição aí. É verdade. Muito bem, Carnificina. Eu acho que a gente pode começar do começo, que é falando como que ele surgiu, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Se eu for pra começar do começo, tem que falar do pai dele. Mamãe Venom e papai Venom um dia se apaixonaram. Aí veio a cegonha Venom. A gente já fez uma vez um tweetcast sobre o Venom em si, né? E... teve uma época que o Ed Brock ele estava preso sem o simbionte e o simbionte vai salvar ele da prisão, né? Só que ele tinha um colega de cela, colega é uma palavra muito forte, uma pessoa na cela junto com ele, que era um maluco psicopata, né? E quando o simbionte Venom foi lá resgatar o Ed Brock, ele deixou um filhote pra trás, né? E foi esse simbionte que se uniu ao Cletus Cassidy. Se uniu à corrente sanguínea dele, né? A versão que eu lembro era o Cassidy tava lá na dele, sentado só, tentando dormir, descansar, e tava o Ed Brock o tempo todo fazendo flexão e batendo palma. Até o cara enlouquecer e querer matar ele. Dou razão pro Cassidy. Exatamente. O Ed Brock, ele era todo crossfiteiro ali, né? Ele ficava fazendo barras ali nas grades da prisão e tudo mais. Falou, não, porque o corpo e a mente se tornam um só, você fica mais forte, blá blá blá. Veja meus músculos, você quer tocar? Olha, toque meu No pain, no gain. No pain, no gain. Até que O Cassidy, já cansado daquele papinho, né? Improvisou uma faca e ele tava pronto pra esfaquear ali o Brock na prisão. Mas o simbionte já tava rondando ali a cela, né? Que ele tinha conseguido escapar e tudo mais. E no que o Cassidy ia atacar daí o Brock, o simbionte entra pela janela lá e se transforma no Venom. Sai da prisão quebrando a parede, mas aí o Cassidy fica lá olhando pro buraco na parede. Ficou, meu Deus, o que foi isso? O que aconteceu? E nisso o quadrinho vai aproximando e a gente vê que ficou um restolinho ali do simbionte pra trás. Exatamente. E assim, o Cassidy, ele não era flor que se cheirasse, né? Porque o cara, se eu não tô enganado, ele era condenado a 11 perpétuos. Então é um pouco... O cara era um pouco louco, né? E sádico. É meio bizarro você colocar um cara que é condenado a 11 perpétuos na mesma cela de um cara que nem julgado tinha sido ainda. A Hiker... De prisão. Acho que era ele, a Hiker, né? Eu tava com superlotação já. Era muito vilão surgindo toda semana. Aí, tipo, põe esses dois aí junto. Esse daí tinha poder? Coloca com um que não tinha poder. Vai, esse daí vai ser o nosso requisito. Bom, na época a gente só tinha como simbionte o próprio Venom, né? E aí o que justifica a coloração avermelhada do Carnificina é que ele entrou por um corte na mão, né, do Kletus e se misturou à corrente sanguínea dele, né? Então, teve essa reação. Ele era um pouco diferente do Venom, né, nesse sentido. E uma coisa interessante é que... Sabe aquela história de que não existe cachorro mau, existe dono mau, sabe? Sim. Só fala e tal. Uhum. Então, o simbionte do Carnificina... Ele só é muito obediente, porque quem é doido mesmo é o Kletus. O simbionte acabou aprendendo a ser, né? Porque foi o primeiro hospedeiro. Mas o simbionte só obedecia, diferente do Venom, que discute com o Ed, né? Muito raro você ver o Kletus e o Carnificina discutindo entre si, sabe? Normalmente eles concordam. A ligação dele é tão diferente que enquanto o Venom se refere a ele mesmo como nós, o Carnificina sempre se refere a ele em primeira pessoa. Seja estando no formato Kletus Cassidy ou formato Carnificina. Eu falei isso porque eu tava pensando, tipo, o simbionte ele tinha acabado de nascer, né? Então ele realmente foi moldado pela personalidade do Kletus. É, tanto que depois... tipo o Ultron, que tem o primeiro acesso na internet, já é moldado ali. Tipo isso. Tanto que depois de um tempo, as falas do próprio simbionte do Carnificina param de aparecer. As falas são, toma controle total ali diferente do Venom. Quem as falas do Ed Brock tem as falas do simbionte. Com o Carnificina, não. É só a mesma fala, o mesmo balão. Exatamente. O Kletus era basicamente isso que eu falei, né? O cara era um serial killer, daí minha apresentação. Tem essa cena, né, do Kletus lá na Amazing 344, na verdade a primeira aparição dele, mas ele só vai virar Carnificina na 360, né? A revista quando, acho que era quinzenal na época, né? Quando ele aparece pela primeira vez como Carnificina na 360. E sim, ele já era o serial killer, né, conhecido, tava com 11 prisões perpétuas e tudo mais, mas tem o lance da história dele que ele teve aquela clássica infância difícil, pais abusivos, sei lá o quê. Ele presencia o pai ali dele matando a mãe dele, né? E ele, como quando criança, também já tinha aquele negócio de torturar cachorro e tudo mais. Era aquele negócio normal, né? Aquele gurizinho que todo mundo quer levar pra dar um passeio no shopping, sabe? Ah, empresta aí seu filho pra eu levar ele no cinema. Era o Dexter. É quase um pacote vilão do Homem-Aranha anos 90 feliz, porque ele... uns 15 que quando foram falar o passado era desse jeito. Aqui, só pra complementar o que eu tinha falado, a primeira pressão do Kletus é de fevereiro de 91, do Carnificina é de março de 92, então deu um ano. Eu acho que a revista não era quinzenal na época ainda, não. Não, acho que ela era quinzenal na época do Mark Falane, mas aí teve troca pro Larsen, depois teve troca pro Bagley. Aí, uma coisa que a gente tem que lembrar é que, assim, realmente foi um plot de longuíssimo prazo isso aí, porque teve... umas três edições do Brock e do Kletus na prisão, o Brock enchendo o saco do Kletus, até o Kletus ficar a pé da vida com ele. Aí o Venom volta, o simbionte do Venom volta, que ele naquela época tinha achado que ele tinha morrido, mas aí inventaram uma desculpa pra que ele não morreu, porque o cara que matou ele só mata terráqueos, ele é fora da terra, desculpa. Aí depois tinha um no arco que era o arco do cardíaco. Aí ele aparece nas duas edições, a primeira escapando da prisão. Na segunda, ele, a primeira aparição dele, só um teaser lá. Eu sou Carnificina. Aí que vem o primeiro arco dele. O cara ia escrevendo com calma mesmo. É diferente de hoje, por exemplo, que tudo tem que ser resolvido no mesmo arco. É porque, na verdade, hoje em dia, as histórias são feitas em formato de arco, né? E na época, era tipo assim, a pessoa assumia e ela construía uma era de histórias, vamos dizer assim, né? Então, era o Michelini, né? Tanto na primeira aparição do Cletus, quanto lá quando chegou no Carnificina. E, basicamente, ele vai plantando coisinhas aqui para desenvolver depois, né? Hoje em dia que a gente tem muito esse formato de arco mesmo de história, início, meio e fim, pra ver encadernado, basicamente. Mas, o Carnificina, o que ele tinha de diferente do Venom, assim, né? Ele tinha muita semelhança com o Venom, mas ele era bem mais sádico, né? Por causa do Cletus. Doido, basicamente. O Venom, ele tinha aquele senso de justiça deturpado dele, né? Sim, porque o Ed tentava forçar. Não tem senso nenhum. O Carnificina Total deixa bem claro isso, que ele quer o caos, né? Ele fala muito de caos e tal. Mas, e uma coisa que o Carnificina usava muito também, né? Eram armas cortantes, né? Com o corpo dele. Uma coisa que o Venom praticamente não faz, né? Acho que essa é a maior diferença entre o Venom e o Carnificina. Quando o Venom, ele é muito maior em questão de tamanho mesmo, de força. E o Carnificina, ele tem esse subterfúgio de poder criar armas, né? Tanto que quando você pensa no Carnificina, você pensa no simbionte vermelho e dele fazendo aqueles machados, espadas e lanças com as mãos, que é coisa que o Venom quase nunca fazia. Exatamente. E a principal característica é o que a gente falou, né? Ele era doido, né? Basicamente. E aí, o Venom, você ainda consegue argumentar com ele de alguma forma, né? Mas o Carnificina, você não faz ideia do que o cara vai fazer na sequência, né? E esse tipo de vilão é um dos mais perigosos, né, que tem. E o Carnificina, ele também, além de moldar as armas aí, que nem os machados, lâminas aí, que o João falou, diferente do Venom, ele também não tem teia quando ele se locomove aí, se balançando, projeções do simbionte que gruda aí nas paredes, como se fossem tentáculos mesmo, são, né? São aqueles tentaculinhos, que ele dispara. E o Venom, quando ele projeta o simbionte pra fora do corpo dele, quanto mais ele projeta, mais vai aparecendo o corpo humano ali do Ed, né? Tanto que o Aranha já se aproveitou disso numa história como uma brecha lá de fraqueza e derrotar o Ed. O Carnificina não, ele vai criando os tentáculos, vai projetando eles pra fora do corpo e ele... O corpo humano dele não fica descoberto, né? Parece que é como se fosse um simbionte infinito ali. A princípio, ele tinha as mesmas fraquezas do Venom, né? Depois isso foi mudando, a gente vai falar aqui depois, mas... A princípio, eu acho que as fraquezas eram sonho e fogo, né? O padrão. Isso era o simbionte padrão ali da Marvel. Dizem que a insanidade dele é considerada como uma fraqueza também, né? Que torna ele um pouquinho mais manipulável para uns caras com QI um pouquinho maior. Sei lá, talvez um Doutor Destino consiga manipular o Cletus Kasady. É porque, sim, assim, como ele tinha sido criado pra ser o vilão substituto do Venom, uma vez que naquela época o plano era que o Venom se tornasse um personagem heróico, aquele herói estilo Image, temos que só lembrar. Então faz sentido que ele tenha o mesmo conjunto de fraquezas do Venom, mas que tenha... seja mais, assim, um conjunto de ataques que seja diferente, por assim dizer. Que seja mais, quase, assim dizer, mais poderoso que o Venom. Embora, quase que o Michelin tentou vender no primeiro arco. Já que ele meteu a porrada no Peter e no Ed sozinho, com toda a facilidade do mundo. Ele herdou aquela imunidade ao sentido de aranha, né, também, assim, que o Venom tinha. Isso também dá uma vantagem pra ele quando ele tá lutando contra o Homem-Aranha, né? Sim, e ele também, o simbionte dele também consegue fazer aquelas camuflagens lá, como a gente já viu que o Venom fazia também. Essa parada da imunidade, o sentido de aranha lá, é meio forçada, né? Porque, assim, teoricamente o Venom pegou porque ele esteve junto com o Peter, e aí o Peter não... Apesar que ele é uma cria do Venom, né? O Peter não identifica como... Memória genética, né? Porque, assim, teoricamente o sentido de aranha não é ativado porque o corpo do Homem-Aranha não vê aquilo como uma ameaça, né? Então, teoricamente, ele não vê o filho do Venom também como uma ameaça. É. Ok. Em algumas histórias futuras, o Carnificina, ele conseguiu um poder novo, né, vamos dizer assim, mas que acabou guiando várias histórias, que é aquilo de projetar partes do simbionte dele para controlar outras coisas, né? Isso aí foi amplamente utilizado nos anos 2000. Inclusive, eu acho que a gente até vai citar algumas histórias aqui. É, isso na verdade é um aumento de poder maluco, né? Porque do jeito que o Carnificina infectou, entre aspas, o Kletus, do jeito que ele espalha esse simbionte dele, também é pelo sangue das outras pessoas. Então as outras pessoas viram zumbis. Então isso na mão de um roteirista que saiba trabalhar esse tipo de história, isso é um poder infinito. Como a gente vai ver mais pra frente que o pessoal que pegou esse tipo de história soube trabalhar. Anotem a ideia aí, então. The Last of Us, Carnificina. O problema é que tem roteirista que sabe trabalhar e tem o Howard Mack que esqueceu esse detalhe de que o simbionte, em tese, é o sangue do Kletus e fez o Venom devorar o simbionte do Carnificina. Depois inventou que o Kletus achou outro simbionte idêntico ao Carnificina. É, lá na zona negativa, enterrado, e os roteiros tiveram que inventar. Não, esse aqui era o Carnificina desde sempre, o cara que tava sonhando que não tinha simbionte. É, eu já notei um certo padrão, Paulo, quando você participa, que você sempre tem que citar o Howard Mack pra falar mal dele. Não estou falando que isso é um problema, eu só percebi isso. É muito rancor. Aguardamos a referência Dragon Ball agora. É, vai sair um filme de Cavaleiro do Zodíaco com atores de verdade aí, que o pessoal tá falando que é forte concorrente a Dragon Ball Evolution lá. Posto de pior adaptação. Primeiro grande arco com Carnificina, eu acho que é inegável, né? Que foi Carnificina Total. Eu acho que até pulei alguma coisa aqui falando isso, mas... É, Carnificina Total, eu acho que marcou a época com maluquice sanguinolenta que é a história, né? É basicamente isso. É um beat'em up em formato quadrinhos. A segunda aparição dele ali, né? Que teve a primeira história lá dele como Carnificina mesmo... Que daí ele enfrenta o Aranha e o Venom juntos e tudo mais, e acaba sendo derrotado ainda com a ajuda do Quarteto Fantástico, umas coisas assim. Inclusive comentamos essa história recentemente no Trip View Classic, link no post se o Eric lembrar. E daí Carnificina Total é basicamente, pessoal, ok, temos um Venom muito mais vilanesco aqui. Venom fez sucesso, esse segundo Venom aqui com certeza é sucesso também. Vamos explorar todo o potencial dele. E daí fizeram quase a primeira mega saga aí do Homem-Aranha. Eu acho que tomou 14 edições, alguma coisa assim. Foi isso mesmo. Eles criaram a revista Spider-Man Unlimited, eu acho, pra isso. Acho que é 1 e a 2 a Carnificina Total. É, começa com a Limited 1. Vai seguindo as 4 mensais por 3 meses e depois termina na Alimentos 2. O Daniel já tem 4 mensais? Ah, vamos botar mais uma revista bimestral aí? O que vocês acham? Eu quero uma moda naquela época, viu? Queremos Homem-Aranha ilimitadamente, né? Então, toma aí. Essa Alimentos, ela durou pelo menos até... Acho que aquela fase do... Depois da saga do clone, acho que ainda tinha uma dessas... Eu acho que ela fechou no bom, é chute. Eu acho que ela fechou ali na época do Ben Reilly lá, não? Porque aí eles saíram cancelando as revistas todas. E entrou Sensational no lugar da Spider-Man e então tal. Eu acho que a Unlimited ela morreu ali, mais ou menos. Mas não tenho certeza, não. É, mas aqui, o Maurício falou de colocar no post. A gente pode colocar aquela playlist do Spotify, Maurício, no post, que tem vários podcasts. Temos uma playlist temática do Carnificina no Spotify do Aracnofan. Inclusive, dá pra acrescentar esse programa aqui nela depois. Certeza, estará lá. Muito bem. Então, aí, a gente tá falando de Carnificina... Porque todo mundo deve saber que mês que vem sai um filme do Venom que tem um Carnificina, né? Então é bom saber um pouquinho mais do personagem. Mesmo que o filme conte outra história, é bom saber um pouco do personagem, né? Ah, e lembrando que Carnificina Total, a gente não vai entrar nos pormenores dela aqui também. Vários arcos a gente vai comentar e não vai ficar entrando em tantos detalhes, porque já tem programas aí pra cada um deles, né? Carnificina Total já tem o Tweepcast, que o Eric ama. Sim. E os outros, assim, dos arcos mais recentes ali, pelo menos acho que até começando ali no Carnificina 2010 até o mais recente, que é o Carnificina Absoluta, já tá praticamente tudo gravado no Tipo. A gente falou de tudo, a gente só não falou de Planeta dos Simbiontes, eu acho. Isso é pra entrar em detalhes, né? Aqui a gente vai falar também delas, mas se quiser saber mais detalhes, tem os programas próprios. Isso. Essa do Carnificina Total, eu só queria fazer um comentário, que foi o que tem o texto lá, quando tem encadenado a Panini, veio o prefácio do JMD Mateis. Ele gostou tanto dessa saga que ele se demitiu depois que terminou ela, de desgosto. E a primeira frase do prefácio é: eu não queria escrever isso, o editor mandou. É assim que se faz. É assim que funciona. Bom, Carnificina Total, a primeira vista, ela parece ser uma adaptação, na verdade... A gente tem um jogo chamado Carnificina Total, né? A gente até cita ele depois aqui, se for o caso, que ele é baseado nessa revista. Mas parece muito que a revista é a quadrinização do jogo, sabe? Porque é basicamente um jogo de beat'em up em formato quadrinhos. Ou seja, primeira missão, anda por aqui, bate, luta, aí troca o personagem de apoio. Aí, segundo cenário, luta, troca o personagem de apoio. E vai seguindo assim até o final. É basicamente isso, Carnificina Total. Eles fizeram o sonho do Jim Shooter, porque as Guerras Secretas originais, o Jim Shooter queria exatamente isso. Ele queria fazer um roteiro de um jogo que era pra... ele dizia que as Guerras Secretas eram pra ensinar as criancinhas a jogar, a brincarem com os bonecos da Gulliver... Da Gulliver não, da... Até o que iam ser lançados. Só que ele escolheu um set de personagens, a Mattel escolheu outro. Aí, por exemplo, toda a propaganda que ele fez lá de Guerras Secretas, aí quem é lançado é Demolidor, Homem de Gelo. Não, mas assim, eu falei isso, mas a princípio parece ser isso. Mas lá no Tripcast a gente deixou claro que, na verdade, Carnificina Total é uma análise, né, da psique humana e da nossa necessidade de destruição e como ela faz parte, né, de nós, que é um mal que a gente tem que lutar contra ele todos os dias, senão ele nos consome e nos leva ao caos. É basicamente isso. Eu tenho quase certeza que o Christopher Nolan já fez algum filme de herói baseado nessa teoria. Baseado em Carnificina Total, eu concordo. Tenho quase certeza que os roteiristas do Homem-Aranha, do Batman e do Super-Homem dessa época se reuniram em algum salão assim pra inventar essa desculpa. Porque toda vez que alguém chega pra eles, e aqui, Queda do Morcego, e aqui, Carnificina Total, que coisa mais imediata. Não, isso é uma crítica ao mercado da época. Eu tava criticando, fazendo muito parecido. Não, mas uma coisa... Sim, né? As que saíram no início da época ali realmente estavam criticando mesmo. Como é que é, Maurício? Não, uma coisa que eu já até comentei em algum Trip Classic passado aí, é engraçado como essas coisas, assim, passam um tempo depois, o que era um lixo vai ganhando um ar, assim, quase cult, né? Porque... Carnificina Total, como o Paulo comentou aí, o The Matthews se demitiu depois, e acho que a saga não teve o efeito que a editora queria, e tanto que depois o pessoal começou a se referir a ela, tipo, no inglês, né, como Maximum Garbage, fazendo um trocadilho que seria, tipo, lixo total, sabe? E tentaram ignorar ela depois de um tempo e tudo mais, e, assim, recentemente, ela tava prometida pra sair ali na coleção definitiva da Salvati, e era uma das que o pessoal mais estava esperando, assim. E quem sofreu esse efeito um pouco também foi a saga do clone, né? Que na época também todo mundo criticava, e hoje a gente vê, pelo menos no nosso grupo ali, tanto do WhatsApp, Facebook, todo mundo fica: nossa, quando será que a Panini vai lançar a coleção de encadernados da saga do clone? Então, assim, o que antes era rejeitado, hoje tá todo mundo querendo encadernado, assim, edição especial. Por isso, desculpa te dizer isso, mas existe uma razão pra isso. Memória afetiva. Era assim, o Eric escapou disso, por isso que ele, quando ele vai ler, ele só vê bate, luta. Mas a gente tinha, sei lá, 8, 9 anos de idade quando tava lendo isso, a gente achava isso máximo. Não, deixa eu te interromper. Eu não tô. Não é que seja ruim. Ela é uma excelente revista de ação. Só quis dizer que, assim, ela não tem um grande roteiro, ela é só ação pura e simples, entendeu? Mas, assim, se você quer... É tipo assistir filme de ação. sabe, dos anos 80. Você não quer um roteiro mega trabalhado no filme de ação dos anos 80. Você quer ver o cara explodindo o carro e dando tiro no outro, sabe? É isso. Então, não é que seja ruim. É justamente, é porque, como é que o Maurício fala, a memória feita da gente fez se transformar num clássico. Só que, tipo, é aquele clássico Sessão da Tarde, é tipo o Comando para Matar. Você tem que estar com o cérebro desligado para poder apreciar. Sim, então você vai começar a reparar os bonecos do que o Schwarzenegger segura e tudo mais. É, exatamente. O Carnívoro no Total, não é que ela seja uma história ruim, não é isso que eu quis dizer. É que ela é só ação do início ao fim, né? Não tem muito detalhe de roteiro, assim, e tal. Então, se a pessoa quer uma história com mais roteiro, leia A Última Caçada de Kraven, sabe? Se ela quer mais ação, leia Calypso no Total. Então, são estilos diferentes. Exatamente, né? As duas com o mesmo autor. Se ela não quer, se ela quer ler uma coisa ruim, aí ela já lê Vingança do Sesteto Sinistro, entendeu? Oh, desculpa, não vou criticar. pisou no calo. Se ela quer um artbook, ela compra Tormenta, né? Exatamente. Um artbook, só que tem muito texto comentando, assim, né? Uns textos meio genéricos por cima, assim, comentando. Por cima de tudo, né? Acima de tudo. Bom, mas vamos para uma história melhor, então, envolvendo o Carnificina, que veio depois, que é Planeta dos Simbiontes. Ah, meu Deus do céu, cara, eu apaguei isso da minha memória. Eu também. Eu acho que faz menos tempo que eu li do que você. Eu acho que até a Marvel apagou isso da cronologia dela. Apagou mesmo, é verdade, concordo, João. E Eric, mais uma dessas que tu é feliz porque tu não leu na época. Então, essa história, quando eu tava voltando a comprar quadrinhos, tal, que assim, eu já comentei outras vezes que eu comprava o que saía na época, ali no final dos anos 90, e lá pra 2008, mais ou menos, que eu fui descobrir quadrinho antigo e fui atrás e tal, e achei um sebo uma vez. E nesse sebo, eu mexendo, eu descobri as revistas anuais, eu não fazia ideia de que existia e tal, e entre elas tava lá assim, Planeta dos Simbiontes. Tô assim, caramba, tem uma história envolvendo vários simbiontes, isso aqui deve ser muito interessante. Deve falar da origem deles e tal. E eu lembro que eu li, e eu não esperava um roteiro muito bom assim, sabe? Mas era muito genérico, sabe? E ela tem o agravante de estar no meio da saga do clone, né? Que também o pessoal já torce o nariz, ou seja... Eu nem sabia na época disso, mas era... Pode falar, Paulo. Não, só ia dizer que só tinha uma coisa que eu acho que salva nessa história, é porque a saga do clone, aquele começo, era um Peter muito angustiado, muito brigão, por assim dizer. E eu acho que daquela fase ali, a primeira fase inteira da saga do clone, é o único momento que eu vi o Peter e o Ben de boas, conversando de boas, como se fossem amigos. Acho que a única coisa, assim, mínima que eu... Não, tem... O que é que pode salvar nessa história? Isso. Lembra pra gente aí, Paulo? Antagonismo. Hã? O que é a história? Lembra pra gente aí? O que exatamente acontece nessa história? Ok, vamos lá. O Peter... Não, é porque é ruim. Eu sei. Não vou me culpar das coisas. Mas o Peter estava lá enfrentando neoludistas, por que não... É quando aparece o Venom, aí o Venom quer matar um deles, aí o simbionte quer matar, mas o Ed não quer. Aí o Peter, olha, ataque de oportunidade. Aí manda uma conversa no Venom, pro Venom achar que o Ed é bonzinho e o simbionte é mau. Aí o Ed acredita nisso e resolve que... O Ed acredita nisso e resolve que é hora de eles se separarem. Aí parece assim, o cara... Foi uma cena até triste, ele expulsando o simbionte como se fosse assim, sai embora, cachorro sarneto, sai embora. Aí o simbionte vai lá e começa a chorar. O simbionte sai. No que ele faz isso chorando, aí ele dá um choro tão forte que os outros simbiontes na outra galáxia escutam. Aí eles começam a criar um portal pra fazer uma invasão. Que nisso o Peter tá numa investigação, ele começa a perceber que tinha simbionte no meio. Só que aí tava lá o Peter e o Ben, que o Ben apareceu assim do nada. Ben sabia, o Ben tava. Eu apareci do nada porque eu estou assim, tipo. Eu tô lendo o roteiro, então tô adivinhando tudo que vai acontecer antes. Eles vão nessa toada de aí tentar adivinhar tudo que tá acontecendo. Aí o Ed também aparece, porque o Ed. Não, o simbionte é mau e eu tenho que derrotar ele agora do jeito que eu sou. E vão os três lá parar em outro planeta. E nisso eles descobrem que o simbionte tinha... tinha de alguma forma descoberto que o Ben Reilly era clone do Peter Parker e tinha resolvido se mesclar ele disfarçado de jaquetinha do Aranha Escarlate. Nossa, é aí nisso eles chegam lá no outro planeta, aí o Peter olha assim pro Ed, olha, a gente precisa conversar com o simbionte, pro simbionte explicar pra gente a origem dele, só que ele não quer conversar com o Ben, tem que ser contigo, Ed, eu não quero. Por favor, Ed, reconsidere, tá bom, agora eu quero. Aí... eles se juntam de novo e o Ed pega e conta a história da origem dos simbiontes, que já foi retconada 5 vezes depois disso, em que eles eram a raça parasitária do mal e que o simbionte do Ed era o único bonzinho. Enquanto... caía num planeta, consumia tudo, né? E aí e o Ed e o simbionte do Ed, tipo assim, não podemos fazer isso, não podemos fazer isso. E aí foi aprisionado pelo Beyonder. Aí depois veio o Bendis e inverteu isso depois, mas depois reinverteram de novo. Mas voltando pra essa história, aí começa a invasão, aí tem todos os personagens. Aí tem um Venom verso adiantado em 20 anos, porque todos os personagens da Marvel viram Venoms, menos o Raio Negro e o Tocha Humana. Aí, enquanto o mundo tá sendo destruído pelo simbionte, tá o Ed Brock e o Ben Reilly na casa do Peter Parker assistindo televisão como se estivesse assistindo um jogo de futebol americano, porque ficam lá conversando e tomando refrigerante. Eu não tô brincando dessa cena. Você lembra muito dessa história. Parabéns. Enquanto isso, Carnificina ia pra cadeira elétrica, aí um simbionte resolve libertar ele, por que não? E descobre que ele tem um poder de absorver todos os simbiontes. No final da história, o Ed e o Bionte tem que fazer uma fusão definitiva verdadeira, que nunca mais vão se separar. Spoiler, acabam se separando várias vezes depois. E nunca mais vão se separar, e ele dá um grito tão forte que os outros simbiontes se matam e explodem o simbionte do Carnificina. E tinha virado King Kong, aí depois voltou a ser o Carnificina normal. O que eu fico imaginando é que eles, sei lá, cantaram Calypso e os caras ficaram com tanta agonia que se mataram. Cara, o pior é que é meio que o que eu lembrava, é uma maluquice. Na verdade, o pior acho de que tudo eu... é que é o David Michelinie. Ele criou esses personagens e ele mesmo destruiu. O Paulo não fez justiça. A parte final realmente tem um Carnificina gigante. Tipo, é um Carnificina Zilla no final. Não faz nada, o pior é isso. A história é tão boa que o bot de gravação aqui do programa, ele caiu no meio, eu acho aqui. Então eu acho que até picotou a história aí do Paulo em algum momento, eu não tenho certeza. Porque eu não sei se realmente caiu aqui ou não, mas... Tinha caído só o Giark, o Craig continuou. Aí quando eu mandei chamar, aí os dois voltaram a gravar, parece, entendeu? Aí eu não sei, o Craig deve ter parado e começado de novo. É isso, gente. Assim, o que vocês precisam saber de Planeta dos Simbiontes está comentado aqui. Não precisa ler. A gente não precisa fazer view, né? O Maurício, o Everton e o pessoal do Classic vai fazer em algum momento. O Everton gosta, deixa essas coisas para ele. Gosta lá, cada coisa. Bom, e o que a gente tem do Carnificina depois disso? Eu lembro que ele aparece naquele julgamento do Venom lá, da Teia 116. E acho que eles levam ele como testemunha. É uma maluquice, cara. Como? Eu acho que eles tinham considerado que o simbionte tinha sido destruído na época, até um negócio assim. Não, é porque tinham achado um inibidor de simbiontes na época do plano de simbiontes. Na verdade, eu ainda não entendi porque o Ed Brock, ele é réu confesso de 50 bilhões de assassinatos. Aí, ele olha assim, não, tem esse aqui do Homem-Aranha 116. Esse aqui dá pra fazer o julgamento dele. E só desse. Os outros, ele tá de boa. Eu lembro que na história, basicamente, dá uma confusão que foge Venom e Carnificina e causam altas confusões. Sendo que o Venom, normalmente, ele tá contra o Carnificina, né? Justamente por causa daquele senso de justiça que o Maurício falou. E outra coisa que eu lembro nessa época que eu comecei a ler era de uma história do Carnificina, Venom e Surfista Prateado. Eu gosto. Essa muita gente critica, mas eu gosto. Comenta ela pra nós aí, então. Basicamente, que faz tempo que eu li ela, tá? Mas assim, pelo que eu me lembro, o Aranha tava enfrentando o Carnificina, daí o Surfista Prateado tava dando um passeio aqui pela Terra, tipo, deixa eu dar uma olhada lá, ver como o pessoal tá. Aí ele passa ali no meio da batalha, tenta ajudar o Aranha, e daí o simbionte do Carnificina percebe, não, olha esse cara, ele é muito mais forte, se eu me unir a ele, eu vou ficar muito mais poderoso. E aí a gente tem aquela cena lindíssima que é o Carnificina surfista prateado. Mas aqui, o surfista prateado tá muito à toa, né? Cara, o surfista prateado viaja na velocidade da luz. O Carnificina venceu ele. Tipo, ele fez um gosminho assim na frente do caminho dele, o surfista não viu. Às vezes o surfista tava chato demais, se é que você me entende. Paulo, a desvantagem de correr mais rápido que a luz é que você vive na escuridão. Por isso que ele não viu. O pior nessa história é que... aliás, a gente pulou uma que foi a do Ben Reilly, que virou, foi até pro desenho Sim. do Semper e virou bonequinho também. E virou o Aranha Carnificina por o quê? Uma página? Não, foi até por 3 edições, foi muito. Ficou muito, inacreditavelmente. Ah, não, o Arachtopus lá, que é o Homem-Aranha com os tentáculos, que durou 2 páginas. Mas o coisa foi o arco inteiro e tudo mais, inclusive. Um arco que mostra o quanto os roteiros da saga do clone estavam conversando entre si, porque termina a edição, o Peter não, Ben, não se preocupe, eu vou dar um jeito de ajudar você a se livrar do simbionte. Aí na edição seguinte o Peter nem aparece. O que você fala, João? É que esse tipo de design assim, super over the top, é o que mais vende boneco hoje. Até hoje tem boneco desse Carnificina Ben Reilly e a gente esquece que ele durou 2 edições. Visual é muito legal, né? Visual é legal. O visual desses amálgamas aí do Carnificina eu acho legal, cara. Então, cara, o visual do Carnificina sozinho já é legal. Ele é um dos poucos vilões, assim, que eu comprei um bonequinho lá daquela linha Marvel Legends, sabe? Um dos poucos, não, acho que é o único Marvel Legends que eu tenho lá. E realmente, Maurício, eu acho o visual Engler, dele... Maurício Engler, fã número 1 do Carnificina. Eu queria um do Mistério também, mas tava muito caro. Seu Engler, fã número 2 do Mistério. Que usa Carnificina ainda dá pra ficar trocando braço direto pra ficar fazendo aquelas foices e aquelas armas dele, então ainda vende mais variações. Sim, sim. Carnificina desenhado pelo Romitinha, ou Maurício? Cara, não lembro se foi um. Seria tipo anti-Venom. Seria tipo anti-Venom, que parece o Groot. Não, mas acho que o Eric tá perguntando se era do Romitinha no auge. Eu acho que no auge, não sei, hein. Seria aquele Carnificina que o simbionte faz só curvas de 90 graus. Ele só comentando, finalizando duas aí. Duas vezes que eu lembro. Essa do Ben Reilly foi ele. E quando o Venom devora o Carnificina, lá na Premium. A Premium é quase o auge já, hein? Só falta um Straczynski ali pra realmente bater o martelo e falar que é o Romitinho no auge. Essa história aí dele com o surfista prateado e no fim acaba que o surfista consegue se liberar lá do simbionte, não me lembro como agora, que faz muito tempo que eu li essa história. Mas aí ele acaba, tipo, congelando, né, o simbionte, alguma coisa, e ele morre, teoricamente, né? Seria ali o fim do Carnificina. Carnificina, o vilão que mais morre. Porque, cara, eu vou te contar. A última batalha com o Duende Verde, sabe? Até o próximo mês. Só que assim, sobra o Kletos, morre o simbionte. Só que o simbionte morreu, eu não sei quantas vezes. Que é assim, mais ou menos, porque um grande plot repetido de vilão do Homem-Aranha nos anos 90 é que todos pegaram câncer em algum momento. Então tinha um negócio que Kletos sem o simbionte ia morrer de câncer. Aí o surfista prateado conseguiu com a força de vontade dele convencer o simbionte a voltar pro Kletos porque... poder salvar o Kletos. Aí o Homem-Aranha, como é um grande herói, resolveu que era melhor o Carnificina ficar no surfista prateado e o Kletos morrer. Até que o surfista prateado mandou uma conversa no Peter e o Peter, tá bom, ele tem que continuar vivo. Aí o Carnificina volta pro Kletos, aí o Kletos, estou vivo! Aí o surfista, tá, mas não, pá! Aí congela ele, mas não é congelar de gelo, é tipo como se fosse um casulo, que assim, tipo, você não vai morrer, mas você vai viver eternamente preso aí. E teoricamente daí, a expectativa era que não teria volta, né, mas quem teve volta... Só uma justificativa, o Paulo disse, né, que muitos vilões nessa época estavam pegando câncer, não sei o que, sei lá, talvez porque a maioria deles nos anos 60 estavam mexendo com radiação, né? Faz sentido. Tardio. Faz sentido. Mas é que eu dei um branco aqui, tem essa história do surfista, Aí a gente tem o Venom absorvendo e tá, tal, lá na Premium e tal. E o que aconteceu com o Carnificina nos anos 2000 ali, antes de 2010? Você vai se arrepender da não, tem, pergunta, tem, mas tem, eu posso responder. Tem um esquema, tem um esquema. A única coisa que eu sei que aconteceu nesse período, de 2000 até 2009, mais ou menos, foi o Sentinela rasgar ele no meio e jogar no sol, uma parada assim. Tem coisa pior. Isso foi mal. Mais uma vez que ele supostamente teria morrido daí, né? Por que será? Era o roteirista falando, gente, não tem mais jeito. Tipo assim, ó, estou pegando esse personagem que não morre e tô cortando ele no meio e jogando no sol, jogando ok? No sol. Mas se acabou. Você for parar pra pensar, ele ficou muito... Mas é que foi assim, o que aconteceu com verdade, ele nesse meio tempo. Tempo. O Ed tinha, sei lá por quê, resolvido devorar o simbionte do Carnificina e foi lá, pegou o simbionte, devorou. Aí o Kletus ficou doido da vida. Aí, eu quero um simbionte pra mim. Vou me pintar de vermelho e sair fingindo que eu sou o Carnificina. Aí teve uma edição do Homem-Aranha enfrentando o Kletus pintado de vermelho. Como se fosse, sei lá, o Fred Mercury prateado. E depois disso, depois disso, teve o Kletus se aliou ao Blastar por motivos de eles queriam fazer uma história do Homem-Aranha com o uniforme do Diversão e Alegria. Aí o Kletus encontra o Kletus encontra um simbionte do Carnificina igual ao Carnificina, com as mesmas memórias do Carnificina. Enterrado dentro de um sarcófago lá na Asa Negativa, eles se tornam de novo, ele volta a ser Carnificina. Aí depois disso, esse bicho tem um filho que é o... que resolveu ser um herói naquela... qual é o nome dele? É o Scarne. Acho que é o Scarne. Não, eu não sei se é o Scarne, era com S mesmo. É o que foi na época dos Trazis que o cara tava... Chutei. Ser um herói, era suplício, alguma coisa assim. Eu sei que o Scarne é um dos filhos, mas eu não sei se ele é dessa história que você tá falando. Aí, é porque era a história que ia apresentar o filho do Carnificina, só que... Toxina. Neto do Venom. Aí o Venom resolve se aliar ao Carnificina, que já é uma maluquice, pra enfrentar o Toxina, porque os dois não querem que o Toxina seja bom. Aí o Homem-Aranha se alia ao Toxina, por que não? E aí... ele é preso lá. Aí que vai pra Novos Vingadores. Aquele negócio, assim, tem uma coisa sobre o Bendis que é descarada. Uma, ele ama os personagens dos anos 70. Se o cara for dos anos 70, pode ver que o Bendis vai tratar ele bem. Kikage, Punho de Ferro, Aranha, por aí vai. T-Pride, por aí vai. E ele odeia os personagens dos anos 90. Quando ele não pode matar o personagem de anos 90, ele faz uma piada com ele. Você pode olhar qualquer personagem que morre na mão dos Bendis, é anos 90. Foi o Carnificina rasgado, foi o Vassoura Assassino. Ele chamou naquela Guerra Secreta, pegou uma porrada... Vassoura Assassino. Pegou um monte daqueles vilões que o Michelini criou nos anos 90, que só apareceram ali pra apanhar no Guerra Secreta e por aí vai. Aí ficou nisso aí, só que aí como tu falou... Você rasga o cara no meio, rasga o cara ao meio, na atmosfera, tipo, gente, agora não tem mais como reviver. Aí algum roteirista da Marvel resolveu se sentiu desafiado a ressuscitar o Kletus. Hold my beer. E ressuscitou de uma forma muito, muito legal, né, assim, no... ele foi coerente, vamos resgatar o pedaço do simbionte do espaço e vamos botar numas próteses, né? Foi tipo isso. Por que não, né? Acho que a volta dele é essa, não é? É aquela minissérie de 2010 lá. É pior que é isso mesmo. Cara. Parece assim, com as próteses pra baixo, né? Não faz sentido. É uma coisa assim, todo mundo. Vamos. Peraí. Hoje... O cara foi jogado no sol, né? Cortado no meio, jogado no sol. Tem que ser uma explicação muito boa pra trazer ele de volta. É, uma empresa resgatou os restos do simbionte e vai fazer próteses pra pessoas com. É isso aí. Aí essa história, quando ela saiu no Brasil, se for o que eu tô pensando, que é que tem o Homem de Ferro, ela é do Craig, sei lá, eu esqueci o nome do colorista, do artista. Mas ela é uma arte muito diferente, que ela é legal, a arte e tal, mas ela é completamente destruída pelo aquele papel Pizza Brit lá, ou Bright, não sei, Panini usava. Ah, sim, é porque era tipo aquele papel jornal, né? Ele vira um borrão na página. Puxava muito a tinta preta, ele é mais poroso e, enfim. Que se o nome do cara é Krait? Eu não lembro, deixa eu ver. Eu tô procurando aqui o nome dele, porque também desenhou aquela do... Eu sei. É, como é que diz o nome? Ele também desenhou aquela do Toxina. Ele assim, quando essas histórias mais pegadas de terror, era sempre ele. Ele aparentemente Clayton Crane. Aparentemente amava o Carnificina, porque essa minissérie quase tudo foi ele. Eu acho que aquela capa do Peter chorando junto com a Tia May na época do Guerra Civil, que o Peter parece um zumbi, a capa é dele também. Você sabe qual que eu tô falando. Clayton Crane, a arte é legal. Só que naquela revista Teia do Homem-Aranha que a Panini fazia, que tinha um papel jornal, vamos dizer assim, a arte ficou horrível, cara. Não dá nem pra ver direito as paradas. Se tu acha João. Isso horrível, é que tu não viu ele na X-Force, que ainda por cima era uma saga que era toda de noite. Nosso Deus. Ô, João, recentemente vocês gravaram várias minisséries perdidas, vamos dizer assim, do Carnificina. Essa eu acho que tava no meio, não tava? Tava assim, a gente fez um mega apanhado ali antes de fazer a saga do Carnificina, a Carnificina Absoluta. E essa foi uma delas, que foi isso mesmo. O pessoal resolveu pegar o simbionte do Carnificina, botar num bagulho tecnológico. E aí eles viram que as ondas do simbionte do Carnificina faziam outros simbiontes que dava pra controlar por meios tecnológicos. Aí nisso veio até um outro simbionte, surgiu um simbionte roxo, que era tecno-orgânico. Isso, era um simbionte roxo tecno-orgânico. Bacana, né? Aí o Kletos aparece sem as pernas também, né? Um negócio assim. Eles falam, por que a gente não dá, então, um implante pra ele, já que o antigo host do Carnificina está sem as pernas? É, eles fizeram. E aí, o que será que acontece? Um implante mecânico baseado no Carnificina e deram pro Kletos Quest. O que será que acontece, né? Se a gente der um implante... Pode ser o garoto propaganda aí da nossa empresa, né? cara, o povo é muito... muito... É, então... O Bades foi lá e falou, quero ver voltarem, né? E aí eles falaram assim, não, a gente vai fazer essa volta desse jeito como uma crítica ao mercado de quadrinhos atual. Vamos fazer ela simples. o Kletos acaba fugindo no final e vai parar numa cidadezinha, numa minissérie que não saiu no Brasil, que é aquela Carnage USA, né? Em que basicamente... saído no Brasil era a Carnificina BR. Carnificina ruê. É aquela que ele vai pra uma cidadezinha com o recém-descoberto poder dele de controlar outras pessoas com pedaços do simbionte. E essa mini é bem legal. Ela é interessante porque ela é super fechada naquela cidadezinha. E ele pega essa cidadezinha e controla todo mundo da cidade. Aí começam a fazer um culto ao Carnificina e todo mundo fica maluco. E aí o exército descobre, depois de tanto tempo, já. E aí remandar os heróis lá, ó, vai resolver esse problema aí. E aí quando os heróis chegam lá, eles são dominados pelo Serata Mega, controla toda a cidade. Detalhe que não ter saído ela no Brasil gerou um furaço na Carnificina Absoluta, né? Porque... Sim, porque ela acaba que é mencionada diretamente. Ela tem histórias que divagam dela com a Misty Knight, tipo, foram pra lá como repórter, e aí na série do Carnificina. Exatamente. Inclusive ele vai atrás dos Vingadores pra pegar o Codex, blá blá blá, e no Brasil os Vingadores nunca foram dominados, né, pelo Carnificina. Sim. Porque era nessa história, né? Tá vendo? Eu achei estranho a Panini. Se abriu, ela teria picotado essa história inteirinha pra encaixar na versão dela. O Carnificina USA. Ela teria redesenhado os Vingadores com simbiontes genéricos lá do planeta dos simbiontes. Era pior que era, porque teve coisa assim. Mas não foi a única, não. Porque se tu for lembrar, a Carnificina mínima, como eles não estavam publicando a Aranha Escarlate do Kane... Começou, então... né? Carnificina mínima. Começou os trocadilhos com Carnificina total. Maximum Carnage, Minimum Carnage. A Carnificina mínima. Aí quando chegou no Brasil, a Panini fez... Eu nem sei como foi que ela fez. Ela botou um resumo. Quanto a esse personagem, tava acontecendo isso e isso ficou realmente com essa lacuna da história do Aranha Escarlate, que não foi publicado aqui. Ela publicou só... O Aranha Escarlate saiu só no meio dessa Minimum Carnage, né? Carnificina mínima e... Só as duas edições do Aranha Escarlate que faziam ligação. Virou resuminho do Ravage lá nas Homem-Aranha 2099, sabe? Que era duas páginas resumindo o que aconteceu com o personagem. Era tipo isso com o que aconteceu com o Aranha Escarlate. E é uma justificativa de ser mínima, né? Porque envolve microverso. É mais ou menos uma variação desse poder do Carnificina dominar os resolve, ficar micro e dominar o... Tem um povo que oferece, né? Oferece o microverso pra ele matar em troca de alguma coisa. Tem um negócio assim. Na verdade, eu acho que essa história aí foi o editor chegando... Assim, gente, eu era fã de Carnificina Máxima quando criança. Faça uma história chamada Carnificina Mínima. Não, mas como é o enredo? Se virem, vocês são roteiristas. O problema é de vocês. O problema é de vocês. Eu já fiz minha parte, criei o título. Não precisa ter roteiro. Carnificina Total era só luta. Faço a luta também. Aí era lá o Kyliost lá fazendo uma edição inteira do Kenny andando e batendo em pessoas aleatórias no meio da rua. Mas eu lembro que essa daí tinha alguma coisa disso mesmo, dele... Ele foi contatado lá para uma galera para fazer alguma coisa para ele, em troca eles dariam o microverso para ele destruir. Mas aí quando ele vai pro microverso, eles tentam dominar ele, tem umas paradas assim. Eles querem fazer tipo como se fosse um exército com um simbionte, uma parada assim. Mas enfim, termina com o Aranha Escarlate usando os seus ferrões para lobotomizar o Kletus e deixar ele completamente catatônico. Basicamente isso que acontece nessa história. Que nos leva a uma época em que tudo tinha que ter superior no nome. E temos Carnificina Superior. Carnificina Superior basicamente é o Kletus lobotomizado, o mago tentando controlar ele, né, pra virar tipo uma arma na mão dele, mas como ele não consegue, porque... O fato do Kletus estar lobotomizado não permite o controle mental. Eles tentam passar o simbionte pra um outro cara, que eu esqueci o nome agora. E é o... deixa eu ver aqui... Você tá falando isso, eu não tenho lembrança nenhuma dessa... Ah, eu lembro muito pouco. Pouquíssimo. Caramba, qual que era o nome do cara lá? Ah, o Margus? Margus ou uma coisa assim. É, um negócio assim. Eu sei que tinha o Claw na história, porque ele teoricamente seria o cara que dominaria o simbionte se precisasse, com suas ondas sonoras, mas é o Carl Malus mesmo que recebe o simbionte. No meio da confusão, o simbionte acaba se envolvendo, se ligando de novo com Kletus e refaz as ligações neurais dele, e ele não tá mais lobotomizado, porque é assim que funciona. Isso aí é na época do Homem-Aranha Superior, né? Vocês colocaram na pauta aqui Deadpool versus Carnificina, mas eu não li. Não conheço. Nem essa, nem Eixo. Não li nenhuma dessas. Essa, na verdade, é uma historinha... Cara, pelo amor de Deus. Deadpool e Carnificina, dois personagens que não precisam de roteiro, sabe? Tem muito o que esperar. É só luta, né? É só os dois lutando, basicamente. É, os dois lutando e tipo uma piadinha, porque o Deadpool, eu não lembro muito pelo motivo, mas ele vai tá indo atrás do Carnificina. E o Carnificina tá querendo provar o ponto dele lá, falando que eu sou caótico, eu sou imprevisível, nada, não existe padrão nas coisas que eu faço. E o Deadpool meio que, não, mas eu te encontrei aqui por causa que eu segui um padrão aí nos seus assassinatos. Aí o Carnificina fica, não, é impossível, eu não sigo padrões. Aí eles ficam, é quase uma batalha mental, sabe? E... Eu não lembro como que termina também. O João, não sei se você leu aí. Eu lembro do final. O final, o Carnificina meio ganha moralmente, aí ele fala, não vou matar você porque isso seria muito previsível. É verdade. Teve isso mesmo. A gente comentou num programa, um especial de vilões do Carnificina, né? Que eu acho que o João tava junto. Foi justamente quando saiu aquele Mente Assassina aqui no Brasil. A gente comentou as histórias. Tinha uma legal lá do cara tentando entrar na mente do Carnificina e tal. E no final, basicamente, o cara fica doido, né? E tinha uma outra que era... Olha... Tá, só o João gostou. Foi só eu que gostei. Foi tipo a nota do pessoal. 1, 2, 0. E eu... Ah, é a nota 7. 7? Você deu 9 pra ela. Eu lembro que a primeira eu achei legal, assim. Mas a segunda que ele... sei lá. Ela era bem louca, o que faz sentido, né? Então, fazer o quê? A gente tá comentando aqui mais os arcos principais, né? Mas ao longo aí das revistas apareceu um monte de histórias menores que até contavam uns detalhezinhos a mais aí do Carnificina. Teve essa que ele levou a doutora Kafka e o John Jameson lá pra dentro da mente dele. E daí eles viram umas passagens lá do Carnificina. Carnificina não, né? No caso, daí o Kletus esquece de... Na época do orfanato, com o único amigo que ele disse que teve na vida, que era o Bentini. E ele levando um fora da namorada dele. E ele, sensato do jeito que é, não sabe ouvir um não. empurrou ela na frente de um ônibus, eu acho. Ele sempre foi problemático, né? É. Oh. Essa do Eixo foi bizarra, assim. Eixo foi quando eles inverteram, não foi? Uns vilões viraram meio heróis. Eu lembro que a única coisa que eu lembro do Eixo é a roupa maneira do Deadpool, que era ele de branco com um capuz. Que era mais ou menos assim. O tipo da Lua. Rick Remender... Remender, ele escreve roteiros brincando com o bonequinho dele lá na casa dele. Então, teve uma hora em que o bonequinho do Massacre caiu a cabeça e ele pegou o bonequinho do Caveira Vermelha, tirou a cabeça e colocou no Massacre. Aí ele criou o Massacre Vermelho. Não tô brincando, existiu isso. Aí, o Massacre Vermelho criou dois sentinelas que eram imunes contra todos os heróis da Marvel. Então, ele saía capturando os heróis da Marvel como se fossem pokebolas. Eu não tô brincando, isso é sério. E o Magneto tem a brilhante ideia de... Ah, se ele é imune contra os heróis, vou chamar os vilões. Sei lá por que ele resolve que o Carnificina e o Duende Macabro eram os vilões do Homem-Aranha que deviam ser chamados. E o Carnificina... Por que não? A pergunta não é por quê, a pergunta é por que não. Exato. O Carnificina resolve assim, olha, um robô gigante, vou ajudar a salvar o mundo, por que não? Aí tem lá o Doutor Destino e a Feiticeira Escarlate fazem lá uma mandinga que acaba invertendo lá eles. Aí tipo, quem era bonzinho fica malvado, quem era malvado fica bonzinho, menos Homem-Aranha, porque alguém tinha que estar normal nessa história. E o Magneto, porque o Magneto, a inversão do Magneto era o Magneto. O Magneto não é bom nem mal, né? Então, assim, é só desequilibrar. Tá 40% bom e 60% mal. A inversão do Magneto mal. Era o Magneto aí, porque era, os polos eram opostos, né? Mas é o mesmo imã. Aí tem uma mini do Carnificina. Carnificina querendo ser herói. Só que, tipo, ele quer ser... É como se fosse uma versão mais... Conversa um paródio de Superior Homem-Aranha. Tipo, ele quer ser herói, mas ele ainda tem aquele instinto de querer matar. Então, eu salvei você, retalhando os outros, as pessoas ao redor. Aí ele vai a inversão do Magneto não é o Otegan, não? Nossa. Não, cara, não vamos falar disso, porque eles fizeram. Eles fizeram o. Tá de sacanagem Crew, que tem um personagem chamado Otegan. Não. A gente tem o Hulk do Hulk, que é o Crow. O Hulk é o quadrado, ou o contrário. O quadrado eu seria fenomenal. O quadrado é a versão de Romita. Todos os personagens ao quadrado. A gente vai lançar uma nova minissérie, Marvel ao quadrado. Escrita e desenhada por John Romita Jr. No auge. Fica escrito em grande embaixo, assim. E o pior é que... O Steve Rogers, naquela época era velhinho, resolve juntar os Vingadores. Os Vingadores que ele junta são os vilões, o Carnificina, o Loki, o Duende Macabro, por aí vai. Aí ele convence eles a fazerem um vídeo dizendo, sim, nós éramos vilões o tempo todo, isso tudo é um plano pra iludibriar vocês, fingindo que éramos bonzinhos. A, tipo, passar o pano nos heróis quando tudo volta a ser normal. Aí, durante o plano, o Carnificina lá pra resolver o negócio, ele tinha que se sacrificar pra poder ganhar um tempo lá pro Homem-Aranha. Só que quando ele tá lá morrendo, ele grita, por favor, Homem-Aranha, eu só espero uma coisa, que você lembre que eu existi, que eu fui bonzinho no final. Eu lembro, eu prometo. Você também vai fazer uma estátua minha em minha homenagem e colocar na praça central do Central Park. Por favor, eu imploro. Tudo bem, eu prometo. Aí ele vai lá e explode, entre aspas, porque ele acaba voltando como sempre. Só que a história, no final no Eixo termina o Peter lá nas Indústrias Park construindo a porcaria da estátua. Porque ele era incapaz de não cumprir a promessa. Aí a gente tem que... Aí ele tá certo, né? Prometeu, tem que cumprir. Ainda mais ele, né? Que não pode ver uma culpa, que já chega não. Honrar a memória dele. Bom, a gente já viu nos clássicos lá que o Peter não pode ver um bandido terrorista que já quer passar pano também. Enfim. Gata negra tá aí, namoradinha. Não é terrorista, né? Mas... Não, mas, cara, aconteceu até com um nazista, sabe? Tipo, o pessoal brigando lá com os nazistas, ele, não podemos matar. Enfim. Cara, no Carnificina Total, ele chega, ele tem a cara de pau de, depois de tudo que aconteceu em 14 edições, ele chegar pro Venom e dizer, mas talvez, quem sabe, o Cleto seja o mais inocente de todos, Ed. É porque ele, o Peter sabe, né, o que, que ele mesmo já fez. É, sim. O que ele mesmo já fez, o Carnificina faz toda terça de manhã. É, aí só pra, antes de passar pra última mega grande saga do Carnificina, que foi a Carnificina Absoluta, é, antes disso, o Norman Osborn, ele tava envolvido nos bagulhos lá, querendo armar uma coisa, e a coisa que ele tava querendo armar era pegar de volta pedaço do simbionte do Carnificina. E aí quando o Norman Osborn faz isso, ele se infecta com o simbionte do Carnificina e vira o Duende Vermelho. Aí teve essa grande passagem do Carnificina antes dele voltar pro Collectorscast. O Norman Osborn, com esse simbionte do Carnificina, fica maluco. Ele acaba doido das ideias e acaba que o Norman Osborn, ele tem a mente quebrada e ele começa a achar que ele é o próprio Cletus Cassidy. Que aí isso também resolveu a situação, porque o Norman tinha lembrado que o Homem-Aranha era o Peter. E aí ele ficar maluco e achar que é o Cletus Cassidy e acaba resolvendo a situação do Peter Parker. Não que o Norman alguma vez tenha tido uma mente muito estabilizada também, né? E é curioso que, peraí, o simbionte tá misturando com o Norman. O Norman tem o soro do duende? Acabou, não tem mais fraqueza com fogo. É verdade, né? Tudo é verdade. Nessa época ele tava imune ao fogo. Eu vi falando lá que o fogo que ele mesmo produz, ele é imune. É tipo uma Ponyta, sabe? O Rapidash do Pokémon. Se você montar nela, você não queima, sabe? Não, tipo, se o Carnificina produziu, não tem problema. Mas aí ele se une com o Norman e tipo, ah não, é porque o Norman criou bombas abóboras que explodem. E ele tem um soro do duende, então se junta com o simbionte não tem fraqueza. É assim que funciona. Depois disso a gente vai pra grande mega saga do Carnificina Absoluta, que a gente já fez vários nossas opiniões a fundo. Se quiser, o link tá no post. Deu vários mesmo, acho que deu vários programas mesmo. Deve estar na playlist aí. A Carnificina Absoluta, ela já tá alocada nessa nova mitologia dos simbiontes aí, que foi o Donny Cates que trouxe, que eu fico completamente perdido ainda, não peguei pra ler, mas tem a ver com aquele Deus, simbionte, aquelas coisas lá, né? Explica aí, João. Fazer um resumão rápido, o Donny Cates, ele pegou pra ele essa mitologia do Venom, e acabou criando um deus dos simbiontes, que ele vive fora do espaço e que ele ia invadir a Terra, tá, por causa do Venom. E aí ele acaba usando o simbionte do Carnificina como tipo um arauto dele. Aí o Cletus Cassidy vira como se fosse o arauto desse deus simbionte que tá no espaço e começa a matar todo mundo, começa a pegar as colunas das pessoas, que é o que eles chamam na revista de códex, que todo mundo que já foi envolvido por um simbionte deixa um códex pra trás na medula óssea. E aí o Cletus Cassidy começa a tirar isso de todas as pessoas que já foram envolvidas com simbionte no universo Marvel, e aí ele ganha uns outros poderes a mais, ele começa a ser imune a fogo. Muito bem. Ele começa a ter uns poderes meio demoníacos, e aí acaba que na saga ele consegue matar uma galera. Só que o simbionte do Venom, como ele é o principal, acaba matando o simbionte do Carnificina e dá fim à saga da Carnificina Absoluta, e aí começa a saga do Rei de Preto, que é esse deus simbionte que vem chegando na Terra. Cara, será qual que será que vai ser o próximo nome das sagas, hein? Carnificina Total, Mínima, Absoluta, Superior, Definitiva, Carnificina Definitiva, Carnificina Especial. Carnificina, tipo, tem que ser assim, Carnificina Edição Especial, Ultimate, caramba, Absolute, a gente já viu que colocar isso encadernado não significa que não vai ter outros encadernados depois, né? A DC tá aí pra provar. Bom, e aí o status do Carnificina no final do Carnificina Absoluta foi qual, o João? Ele tá em qual situação? Ele atualmente ele tá morto, o filho do Ed Brock, de novo. O Ed Brock tem um filho. E aí, um dos poderes do filho do Ed Brock, que na verdade o Ed Brock é filho do Venom, é destruir simbiontes. Então o filho do... irmão do Carnificina. Ele acaba destruindo completamente. O Norm, aquele menino demônio, ele chegou a ficar com simbionte também, não ficou? Não chegou época? Na época do... Na mesma época que tinha o Duende Vermelho. Ele virou o mini Duende Vermelho. Cara, pô, começar a fazer isso com as crianças é cruzar um pouco a linha, né, não? Eu acho que essa ponte já foi explodida no planeta dos simbiontes, porque não tinha como escapar ali. Deixa isso pra lá, Paulo. Deixa essa história pra lá. De que não existiu mesmo. A Marvel já ignorou, já inventou deus de simbiontes, então não tem planeta, não tem mais nada disso não. Vocês querem falar mais alguma coisa do universo principal ou a gente pode falar aqui de outras versões do Carnificina? Acho que vale... vale comentar aquela história que o Everton ficou pedindo muito pra gente lá no grupo de gravação pra comentar, que é a carnificina via internet, que basicamente a história é que lançam o jogo Carnificina Total lá no universo ali dos quadrinhos, né? Então as pessoas estão comprando o jogo e daí o Kletus, ele tem um surto de estrelismo. Olha, tem fãs, sei lá o quê, deixa eu entrar em contato com os meus fãs. E ele aprende a projetar o simbionte através da rede da internet. Ele vai atacando as pessoas. Que é assim que funciona a internet. A internet é um monte de tubos conectados. Exato, é tipo, é aquela fase dos anos 90 que ninguém entendia como funcionava a internet, mas é um assunto atual, então vamos descrever isso. É que a gente esqueceu de um detalhe aí no meio do caminho, que teve uma história do Kletus com... envolvendo aquele Darkhold, né, aquele livro lá, mágico e tal, que trocaram a fraqueza dele ao som por magia, blá blá blá, blá. Isso também, então ele foi perdendo as fraquezas. Ah, e o Eric tava preocupado aí que, meu Deus, uma criança usando o simbionte e tudo mais, mas ali nas histórias da Garota Aranha teve o bebê Carnificina. É verdade, o limite já foi embora faz tempo, né? Muito bem. Ah, tem um negócio que eu vi, eu acho que é das revistas recentes, não sei se o João vai lembrar disso aí, mas parece que teve um leve retcon aí, que alguma pessoa especialista em simbiontes, um grande ser aí especialista e tal, falou que o Venom ter liberado o Carnificina lá no início foi tipo uma resposta cósmica ao Thanos juntando as joias do infinito, uma parada assim. Você lembra disso hoje? É, ao Thanos não. Teve um negócio relacionado a esse deus do simbionte, né? Porque atualmente o Reed Richards do Universo Ultimate, aquele que tem a cabeça esticada, ele tá pesquisando sobre simbionte pra tentar voltar pro universo dele, porque tem um negócio dos simbiontes conseguirem viajar entre realidades. E aí ele fala que, entre as pesquisas dele, o simbionte do Venom ter deixado pra trás esse primeiro hospedeiro foi pra vinda desse deus simbionte. Que aí, a partir dessa primeira cria, as outras crias iam se multiplicar, e que ia significar a vinda desse deus pra Terra. É que eu vi alguma coisa disso citando Joias do Infinito. Aí, assim, eu já achei meio exagerado. Não que eu lembre. Mas você falou isso aí, eu tô achando exagerado igual. Eu não duvidaria nada se aparecesse alguma mini, pronto. Já que vocês queriam, vai ter o Carnificina Infinito, em que ele tem a manopla. Isso aí. Nossa, Carnificina Infinita. É, então, já, desde que o Eric falou... É, quais os nomes vocês acham que vão ser as próximas sagas do Carnificina? O pessoal tá parou fudando do bate-papo. Aqui o bate-papo e falaram Carnificina Infinita ali. É, tem um cara aqui que falou até Carnificina e a Pedra Filosofal, olha só. Deixa eu ver, o que o pessoal falou aqui? Eles falaram Carnificina Final, Carnificina Infinita, Carnificina Sem Limites, Carnificina Diversão e Alegria, Carnificina Futura... A oficina. Enfim. O negócio que eu tinha falado, eu vi aqui, é uma teoria do Maker em relação a essas simbiontes gerando outros simbiontes. Esse cara é o Reed Richards do. Ah, ele que é o Maker. Deu pra perceber que eu não tô lendo as atuais, né? Mas tava falando que pode ser uma resposta ao Thanos criando a Manopla do Infinito e começando sua procura pelas joias do infinito. Tem uma página que meio que tenta explicar, né? Cada cria foi pra combater uma ameaça cósmica. Ele dá exemplos de ameaça cósmica que estavam acontecendo relacionadas a crias do Carnificina. Do Carnificina, não, do Venom que apareciam em épocas parecidas. É. Aí eles falam: a primeira vez que o Thanos pegou a manopla e juntou as joias, tal cria tava aparecendo. Quando o Galactus apareceu a primeira vez, tal cria tava aparecendo. Meio não, mas que, aí... com simbiontes relacionados. Uma definição melhor pra isso aí, que é coincidência, não? É coincidência porque... e roteirismo. Pelo amor de Deus, né? Assim, ok, mas vamos criar uma mitologia nova, mas aí também não, né? Calma. Ó, tem uma... Eu acho que a única mitologia, assim, fora... Acho que foi até o Coates mesmo que criou, nem sei se ele já avalizou isso. A Necroespada daquela saga do Gore, do... da saga da morte dos deuses, do Thor lá, do Jason Aaron, que... Sim, carniceiro. É, do carniceiro dos deuses, que ela seria o primeiro simbionte, alguma coisa a ver com o deus simbionte lá. Mas tirando isso, Mas aí passa, né? Aí passa, dá pra isso, não, isso aí passa porque era uma coisa assim, origem de qualquer maneira. Então ajuda, até ajuda mesclando mesmo. O problema é, tipo, o que é que o Carnificina tem a ver com Thanos? Foi na mesma época, porque a manopla emitiu uma onda energética que afetou o simbionte que gerou ali. Porque os dois querem matar metade do universo, só que o Carnificina quer matar um por um. Ele é mais prático, né? A gente vai ver essa justificativa quando eles lançarem o Carnificina Infinita aí, próxima Mega Saga. Eles vão interligar tudo. Cuidado com o que você fala, porque daqui a pouco tem gente falando. Confirmado que o Carnificina faz parte do MCU e surgiu lá na Guerra Infinita. Pode confirmar aí, galera. Quando Thanos estala o dedo... do meu Patreon. Surge um simbionte. A cada estalada de dedo surge um simbionte. A primeira estalada foi o Venom, a segunda foi o Carnificina e a terceira vai ser o Toxina. Caramba, cada pedra tem uma cor. A Fundação Vida aí, ó, os simbiontes de lá estão justificados. Cada um representa uma pedra do infinito. Joia. Aí vamos dar uma de colorista da colorista recente dizer, não, o Venom nunca foi preto. Ele é azul escuro, só que parece preto porque era as cores da época. É que era efeito de sombra, né? Exatamente. É assim que funciona. Cuidado com os desejos. Cara, eu acho aí que justificar os simbiontes da Fundação Vida pelas cores das Pedras do Infinito é fácil, hein? É fácil, esse retcon aí tá pronto já. Só precisa de um roteirista que seja minimamente preguiçoso pra aceitar isso, né? É, sei lá, inventa que umas próteses aí e bota que as próteses eram feitas com joias do infinito, sei lá. Bom. Se juntassem uns 5, eles conseguiriam fazer Mega Carnificina. É o Mega Carnificina. Tinha que ter a fusão dos 5. É, eu vejo uns 5 correndo, um sai debaixo da terra, um sai voando e tal, e aí toca uma música e eles se unem. E dependendo da história, no final. Vai ter um sexto Carnificina que toca uma flauta. E aí veio o sexto simbionte gigante. Bom. Aí vai juntar com o Spider-Verse e vão ter que chamar o Spider-Man pra derrotar. Aí já vi vantagem aí, ó. E daí, como ele é mais poderoso, o simbionte vai querer se juntar a ele, teremos o Carnificina japonês. Chega, gente, chega, por favor. Como seria, Eric? Carnificina? Eu não sei o que falar. É Carneide, né? Caro Neijuru. Deve ser alguma coisa assim. Caro Neijuru. Bom, onde mais tivemos... Assim, a gente com certeza vai esquecer... Não é que a gente... Com certeza a gente vai esquecer de comentar algumas histórias, mas também a gente tá deixando histórias menores de fora, porque não dá pra falar de tudo, né? Então, vamos parar um pouquinho com os quadrinhos... meio aqui, e falar de outras versões do Carnificina, né? Eu comentei aí mais cedo sobre o Coringa, né? Numa história que aparece os dois, justamente porque tem Homem-Aranha e Batman, ou Batman e Homem-Aranha, não sei, que tem o Coringa e o Carnificina, né, na história. É isso aí, crossover de Marvel e DC dos anos 90. É isso, eles estavam lá no mesmo sanatório. É legalzinho, legalzinho. Não faz muito sentido o roteiro, não, mas ela é legalzinha. É, assim, eu gosto dessa história porque pro padrão da época até... bem justificadazinha, tipo, é melhor do que Marvel vs DC, por exemplo. E o Matheus, ele aproveita pra finalmente ele conseguir escrever o Coringa, porque, eu não sei se vocês sabem, mas metade das histórias clássicas do Homem-Aranha que o De Matteis escreveu, ele queria escrever Batman e o Coringa nos personagens, só que a DC não deixou, ele trouxe pra Marvel. Aí a Marvel deixou. A última caçada de Kraven era o Coringa, era... A criança interior era o Duas Caras no lugar do Harry. Aí sempre a DC bloqueava e... Finalmente, agora vou escrever o Batman e o Coringa, meu sonho! Aí o editorial... Mas tem que botar o Carnificina também. Puta que pariu. aí ele vai lá e escreve a história. E a história é cheia de... Sim, na prática, é um mega meta comentário do... Sobre ele esculachando o Carnificina, porque a motivação do Carnificina é que ele era o, assim, O ídolo de infância dele era o Coringa. O Coringa, tipo, eu quero ser que nem você, porque você é o vilão fodão e tudo mais. Você mostrou como é que se resolve tudo, como é ser louco. Eu queria ser igual a você, por isso que o Eric Larson me desenhou igual a você quando eu apareci a primeira vez. Aí o cara, ah, legal, tem um fã. Então vem, amiguinho, vou te ensinar como ser um vilão. Aí o Carnificina olha assim, mas peraí, você faz tudo com piadas. É, eu sou um vilão piadista. Ah, eu não gostei disso não. Por que você é um bocó? Aí o Carnificina tentar matar o Coringa e o Coringa coloca ele lá nas armadilhas dele e o Carnificina se lasca nisso. E deixa o Carnificina tão na merda que o Batman consegue bater nele lá sozinho. Aí nisso o Coringa tá fugindo e o Homem-Aranha prende ele, porque o Coringa olhou assim, ah, peraí, você tem o Aranha Sinal, vou mandar o Gordon te processar por plágio. Aí o cara, ah, cara, eu já tenho um Coringa-like lá na minha terra, chama-se Duende Verde, eu já sou acostumado a derrotar você, pá, aí dá um peteleco nele e derrota ele. Assim, daqueles crossovers dos anos 90, eu acho que ele é o menos ruim, até porque a equipe criativa era boa, era o DeMatteis e o Bagley. É, não, a história, assim, eu lembro, não lembro tanto, mas a história não era, era divertida. Esses crossovers, quase todos, eles são divertidos, mas não dê muita atenção, sabe? É mais ou menos assim. O legal dele é uma curiosidade, né, ver o pessoal interagindo lá. É, o que a gente não pode... É, a gente tem que relevar coisas, por exemplo, tipo... O Batman estava disfarçado de policial. O problema é que ele estava usando um uniforme, máscara de policial por baixo da máscara, cheia de orelhinhas pontudas dele, e tinha uma capa escondida por onde as pessoas estavam vendo uma calça jeans. Ele rasga assim, ele rasga a fantasia e tem um Batman de baixo. E ninguém se percebeu. Por quê? Porque ele é o Batman. Quando teve o universo amálgama, o Carnificina se amalgamou? Cara, eu pulei. Acho que ele juntou com algum vilão do Spider-Boy. Lembro que tinha um vilão do Spider-Boy que era parecia o Carnificina, mas era azul, se eu não tô enganado. E que é Spider-Boy. Não lembro, realmente. Aqui, ó, até, tá na capa da edição, inclusive. É a cara do Carnificina. Vou mandar aqui pra vocês. Vou mandar até no bate-papo mesmo, ao invés do... Ah, eu tô vendo a capa, é lá atrás. Isso, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Isso. Mas teve uma amálgama do Carnificina. Game. É que o Spider-Boy tinha uns vilões... Spider-Boy, o Superboy, nessa época tinha uns vilões... Era muito copiado do Homem-Aranha. O antagonista chamava... Oh, caramba, saiu aqui da tela. Bizarnage. Era o Carnage Bizarro. Bizarnage. Certo. É isso aí. Parabéns. Aí, além desses, ele aparece lá no Ultimate também. No Ultimate, ele é meio que só como um simbionte. Ele surge lá como uma experiência do Connors, que pegou um restolho lá do simbionte, que era a experiência do pai do Peter. Aí ele junta lá com uma amostra do sangue do Peter. E daí surge tipo um feto simbionte. E daí ele vai ganhando vida, escapa lá do laboratório. E como ele tem o sangue do Peter, meio que tem as memórias do Peter também, que como o Jerry Cono aí deixou muito bem escrito lá, existem células de memória no sangue das pessoas. Claro que existe. Os Goa'ulds de Star Wars. Daí ele sai lá do laboratório, vai pro Queens e é ele quem mata a Gwen Stacy ali no Universo Ultimate. Essa história maluca. A Gwen Stacy não virou Carnificina, uma parada assim? Sim, ela virou Carnificina. Sim, ela virou Carnificina, depois ela... clonam ela, aí ela é clonada, Carnificina. Nossa, ela é presa, aí ela escapa, aí o Venom devora o Carnificina que tem nela e ela vira a Gwen Stacy normal. Aí todo mundo é assim, ah, tem uma memória, é um clone que tem a mesma memória do original, a gente vai ter com a original e pronto, vamos fingir que ela nunca morreu. Eu comecei a ler o Ultimate mais ou menos nessa fase. Aí eu fiquei assim, o quê? A Gwen era o Carnificina? Como assim? Eu fiquei muito perdido. Podia ser pior, imagina quem leu isso e falou assim, não, isso tá errado, o Carnificina é Mary Jane. Teve uma versão do 1602, né? Que tinha uma Carnificina. É, ele é tipo um líder. Ele ou ela, Kenneth? É ele. Não li 1602 até hoje. Então, eu só vi ali na Marvel Wiki também, pegando os universos alternativos aí. Consegui ela há pouco tempo, ainda não li. Mas eu acho que ele aparece ali por... Não é no 1602 original, ele aparece tipo nos Aranha-Versos da vida aí. Ele é líder do sexteto sinistro desse universo e ele chega lá invadindo uma igreja e diz que ele é possuído por um demônio que nenhum lugar santo consegue controlar e coisas assim. Até que aí aparece... Primeiro Web Warriors. Isso, daí aparecem lá os aranhas, não lembro quais pessoas aranhas enfrentam ele, e daí ele é derrotado, enfim, é tipo uma curta aparição dele, não se tem muitas informações dele nem antes, nem depois, né? É a patota principal do Web Warriors, é o Britannia, a Arachne, a Spider-Gwen, a Mayday e o Noi e o India. Uhum. É isso. Patota principal. Eu acho melhor pular. Principal. E aí, só pra deixar gravado aqui, tem. Ele é principal lá na série do Homem-Aranha Venom. Nossa, é mesmo. Sem hospedeiro. Aquele design maravilhoso. Homem-Aranha, ação sem limites pra quem é purista demais. E graças a eles aí, ó, esses dois vilões principais, o desenho termina com uma cena final que ele faz jus. Chuva de merda. Ele aparece também no desenho da animação clássica lá dos anos 90, né? Ele também surge ali, tipo, mas como a censura do desenho era grande, ele não matava as pessoas, ele sugava a essência vital delas. Então era só como se elas desmaiassem. Ok, eu não vou te matar, só vou tirar sua essência vital e você vai cair no chão e nunca mais se levantará, ok? Sem cortes, né? Depois eles levantam, né? Porque daí quebram o vasinho que ele tava guardando a essência vital das pessoas e voam um monte de alminhas pra todo lado, encontrando seus tipo, o tipo aí, que acontece no final do Diversão e Alegria, só que lá não são almas que voam. É. Como espermatozoide. Ele não pode, como o Carnificina não pode morrer também, ele vai pra outra dimensão. Vai ele, o Venom, o Norman Osborn, a Mary Jane, todo mundo que se aposenta vai pra outra dimensão lá. Isso. E aí, nessa de outra dimensão, que ele cai lá num universo alternativo e domina o Homem-Aranha, que fica com aquele visual parecido com o do Ben Reilly nos quadrinhos, mas é o Aranha Fist. Com a boca esquisita. Isso. É tipo uma saga do clone final. É tipo a saga do clone barra o primeiro Aranha-Verso ali no final do desenho ali. O Kletos também tem uma aparição bem rápida. Ele aparece, acho que, numa cena só lá no Espetacular Homem-Aranha. Tá tendo uma festinha de Natal lá na prisão, ele aparece com um gorrinho. Fico triste, cara. Fico triste. É, pois é. Sei, já tinha Carnificina aí vindo. O Kletos também tem uma aparição rapidinha. Onde? No filme do Venom, cena final, pós-crédito. É verdade. É verdade. Tá. Tendo palminha. É que ele aparece na continuação? Mas na época ninguém sabia se ia ter uma continuação. É verdade. O povo fez, meu Deus, isso vai ser um fracasso, foi um sucesso. E o Simbionte aparece também ali no desenho do Ultimate. Lá o Venom, quem é o Venom é o Harry Osborn, e daí o Duende acha que o filho dele é fraco demais pra ser um vilão, ele vai lá, altera ali o simbionte e aplica no Peter Parker, que ele acha que o Peter é a pessoa mais oposta ao Homem-Aranha que pode existir, porque sim. E aí o Peter olha pra câmera e fala, oh meu Deus, eu fui picado por isso daqui. E daí temos o Peter e Carnificina também ali no desenho do Ultimate. Bacana, aí legal. No final não vira a Mary Jane? Eu não cheguei até essa parte. A Mary Jane, ela vira a Carnificina do bem que ajuda lá o Peter. Esse desenho só melhora cada vez que... Quanto mais eu sei dele, mais ele melhora. Porque chega na temporada final, o que eles queriam botar... Eles já tinham criado aquele clube dos heróis adolescentes do Homem-Aranha. Aí depois eles colocaram o Aranha-Verso no meio. Aí pra Mary Jane ser... relevante de alguma maneira, tinham que dar poder pra ela e botaram Carnificina nela. Por que não? Injusto. Por que não? Indo aqui pro lado dos jogos, a gente tem Carnificina em alguns jogos ali, em vários, só como mais um dos vilões, né? Mas eu vou destacar dois aqui, que eu acho que é o destaque de todo mundo, que ele aparece com mais importância, né? Um é o próprio Maximum Carnage, né? Carnificina Total, que a gente já... A gente meio que comentou do jogo aqui já ao longo do programa. Ao contrário do que acontece lá no Carnificina via internet, não temos relatos de pessoas sendo atacadas por simbionte enquanto estavam jogando esse jogo. Né? Se o simbionte atacou, elas não sobreviveram pra relatar. Se tiver alguma informação, por favor, envie para aracnofan@gmail. Ajude a lembrar das vítimas. E a gente já falou também desse jogo no cast de jogos do Homem-Aranha, né? Então, tá aí. E agora, o outro que eu queria destacar é o Spider-Man de PS1. E a gente tem o Carnificina junto com o Octopus, que quebra um pouquinho aquela ideia de que todo visual do Carnificina é legal, porque é bem esquisito. Mas... pesadelo de muita gente ali na época. Cara, mas é desesperador. Eu acho que essa é a definição. Principalmente a primeira vez que você joga, que você não faz ideia, que você vai ter que fugir da direção da tela, né? E com o Octopus Carnificina. Nossa, cara, é muito desesperador. E ele tá correndo atrás de você e tudo explodindo ali, né? Que eles estão num esconderijo subaquático e, cara, é como o Eric disse, é desesperador. Antes disso, você enfrenta o Octopus, daí você enfrenta o Carnificina. Aí, quando você derrota o Carnificina, o simbionte dele escorre ali pro Octopus derrotado. E daí, ele acorda com essa carinha maravilhosa, amigável. É, cara. Complicado. Ele tem um certo destaque também lá no Amazing Spider-Man 2, o jogo da franquia lá do Andrew Garfield. Que o pessoal fala mal pra caramba desse jogo aí, não fala? É, pois é. Mas eu só joguei um. Um certo destaque também. Eu não cheguei a jogar nenhum dos dois jogos dessa franquia, mas eu acho que talvez ele esteja ali como um dos vilões principais até. Ele começa primeiro só como o Cletus Cassidy, serial killer e tudo mais. Você vai investigando. Aí ele vai preso, ele vira carnificina e enfim, ele tá lá. Tenho quase certeza, eu posso estar falando errado, eu tenho quase certeza que naquele mangá do Homem-Aranha tem o Venom e o Carnificina, mas eu não tenho certeza. Vou deixar a citação da dúvida aqui. Em vários outros jogos que tem muitos personagens da Marvel, ele tá lá, o Ultimate Alliance, Avengers Alliance, Lego Marvel... A gente tentou focar um pouquinho mais nos jogos do Homem-Aranha aqui, né? Aquele Spider-Man Friend or Fool tem ele também. E o Amigo ou idiota. Amigo ou tolo. Friend or Fool. E o Spider-Man Unlimited, que era o... Se eu não me engano, era o Subway Surf lá do Homem-Aranha. Celular. É. Ele aparece também. Joguei muito, gastei muito dinheiro nesse jogo. Dinheiro eu não gastei, eu gastei tempo. Mas dinheiro não. Agora você vai começar a gastar dinheiro com Pokémon Unite, né, João? Ah, não, eu tô fora. Eu já joguei muito Dota na minha vida, já quase rodei minha vida por causa de Dota. Não chego de MOBA nunca mais. Muito bem. E como eu comentei aí no meio do programa, a gente tem Venom 2, né? O segundo filme, que é Derby Carnage. Como é que é o nome em português? Que é Carnificina. Tempo de Carnificina. Tempo de Carnificina. Tempo de Carnificina, que não ficou ruim o nome. Ficou meio longo, mas não ficou ruim. A gente tem a gente vai ter o Carnificina como o vilão principal do filme aí, né? Então, a gente fez esse mini dossiê aqui sobre o Carnificina pra, se você não conhecia a história dele, você tá conhecendo agora bastante, né? Pelo menos os pontos principais. E se você já conhecia, você tá relembrando aí pra poder ver o filme e tentar pescar as referências, né? As possíveis referências. Sim. Só complementando um pouquinho do assunto filmes aqui, né? Já, como teve o Venom e Homem-Aranha 3, tinha uma certa expectativa sobre alguma menção à Carnificina em Homem-Aranha 4. Tem gente que até hoje jura de pé junto que dá pra ver um simbionte vermelho saindo ali do meio da explosão que mata o Venom no final. Eu pessoalmente nunca vi. E ele era citado, eu não lembro agora se ele era citado já como... Acho que era só como Cletus Cassidy, né? Não apareceu nada de Carnificina, nenhum indício lá nos filmes ali do Andrew Garfield, mas no material de divulgação do Amazing Spider-Man 2, eles lançaram algumas notícias, tipo, do Clarim Diário e tudo mais, notícias fictícias, né, no caso, e o Cletus Cassidy já era citado ali também, né? Então tinha... Cara, o pessoal pode não gostar dos filmes do Mark Webb, mas as campanhas de marketing eram fenomenais. Ah, eram boas mesmo. Os caras chegaram a espalhar mochilas em Nova York e fazer tipo um ARG, que os caras tinham que sair andando pela cidade e tentando desvendar pistas e tal. E aí quando o cara... Isso de verdade, pessoas desvendando pistas e tal. E até chegar no lugar onde encontraria uma mochila, sabe? Aí dentro da mochila tinha um monte de coisa do filme, tá? Era tipo uma investigação mesmo, eles faziam uma parada legal. Alguma estação de metrô secreta foi descoberta aí nessa investigação? Eu acho que ninguém tinha uma moeda correta. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre Carnificina ou a gente encerra por aqui? Eu acho que quem for ver o filme vai de coração aberto. Ah, com certeza. O primeiro Venom me surpreendeu. Eu achei que eu ia achar um lixo, mas eu gostei bastante. Ele ficou até com nota 8 ali no nosso view especial do filme. E assim, de coração aberto, mente aberta, quero ver os dois caindo na porrada lá. Meu, assim, de verdade, se você não entendeu até agora com as histórias, não é com um filme que você vai ter que esperar um grande roteiro, né? Pelo amor de Deus. Então, eu ia falar isso, que assim, ainda não vi o filme ainda não saiu e tal, mas enquanto a gente tá gravando, né? Mas assim, se você gosta de Carnificina Total, tem revista e tal, não tem muito motivo pra esperar uma grande história no cinema, né? Tipo, Carnificina, pelo que vocês estão percebendo aqui, é porrada e morte o tempo todo. E é isso. Isso é o roteiro, né? Não tem nada muito grandioso aí. É, grandioso que eu falo, primoroso de roteiro, né? Tipo assim, o negócio é ação. O foco com Carnificina é ação. Bom, então, fechamos? Então é isso aí. Falou, até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Falou-se.